Our whole universe was in a hot, dense state that nearly 14 billion years ago expansion started. Wait, the Earth began to cool, the truth is out there, Agent Spender. Maybe you should find it for yourself. Engage, Mr. Sulu, put us beyond. I got a bad feeling about this. What do you want, gigawatts? Para nerd. Um podcast para. Vamos embora pra um bar, beber, aí levantar. Vamos embora pra um bar, beber, aí levantar, beber, cair. Levanta, bebê, cair. Saudações etílicas, queridos ouvintes. Aqui é Alexandre Nerdmaster e este é sim mais um episódio do Paranerdia, um podcast para nerds. Muito bem. Bebê, chame essa roda. Vamos embora. Como já deve ter percebido pelo maravilhoso som ambiente no qual nós estamos, é, né? Não, o blog pelo menos eu não vou ter que gravar naquele meu celular safado, sem vergonha, da Nokia. Graças ao meu queridíssimo amigo Pastor Clebon, que vai ganhar um jabá de grátis neste Paranédia, eu estou usando o maravilhoso gravador digital dele para poder gravar neste podcast em boteco. Pergunta, rola jabá patrocinado, que eu nunca vi ninguém pagar um centavo aparecer no Paranédia. Não, mas jabá no Paranédia eu nunca fui patrocinado. Eu nunca ganhei um tostão para nerd até hoje. Bom, voltaremos conversando com todo esse bando de malucos que está aqui neste podcast em boteco, todos os sete por enquanto, daqui a pouquinho, depois dos Nerd Meios, do Curioso Nerds e do Cine Nerd. Vamos lá! You got a nerd mail. E aí, Gabriel, pronto para mais uma leitura de e-mails? Simbora, meu querido, vamos ler esse negócio aí. Agora eu vou te contar um negócio, que palhaçada foi aquela entre tu e o ALC de, ah, que legal que não teve e-mails, que sensacional. A ALC, eu vou te contar um negócio, já vou começar com a sessão xingamento mesmo. Oh, porra, LX, sacanagem, sensacional não tem e-mails também não, né, porra? E pior é tu concordar com ele, Gabriel, que palhaçada é essa agora? Não, meu querido, você entendeu errado. A parada é o seguinte, eu concordei com ele o fato da gente ter, de nós termos vários comentários. Que assim, quando o cara comenta no post, a gente faz o quê? O cara já vai e rebate na hora, a gente bate um papo ali na própria página do post. Não é que é sensacional não ter e-mail. Eu concordei pelo fato da galera interagir, não pelo fato de não ter a porcaria do e-mail, entendeu? Não, tá. Tô de mau humor, né? Droga. Te arrumou um chocolate. É, mas nesse episódio nós tivemos e-mail. Foi um só, mas nós tivemos. Mas antes da gente ler os e-mails, eu preciso dar uns recadinhos. Em primeiro lugar, como bom discípulo do meu padrinho Dudu Salles, o arroz de festa mor da podosfera brasileira, eu andei participando de alguns podcasts. Eu participei do episódio especial de Halloween do cidadegamer.com.br, do meu querido Carlos Alberto Anvivacqua, e a gente falou sobre jogos com zumbis, ou jogos de zumbis, ou jogos que trazem a temática zumbi. O que você acha sobre isso, Gabriel? Eu ouvi, eu achei muito foda, e achei muito legal o fato de terem mencionado o jogo que destruiu a minha produtividade no trabalho. Plants vs Zombies. Não tem como você... A hora que você chega no Survivor, não tem como você parar de jogar aquilo, cara. A hora que abre o mode lá, Survivor, já era. Já era. O meu recorde foram 32. Pô, bom recorde, bom recorde. Meu mode favorito lá no Plants vs Zombies é um minigame chamado The Last Stand, que você já ganha 10 mil sols e tem que montar uma barricada que você só vai ter aquela barricada e contra os zumbis que vierem. E aí eu consigo montar uma barricada com os caras, destrói tudo mesmo, é muito bom. Bom, e além disso, eu queria também dar um avisinho que esta edição do Paranerdia, ela foi gravada ao vivo num podcast em boteco, que é o Encontro de Podcasts Cariocas. E o papo foi uma coisa de louco mesmo. Vocês, inclusive, se vocês não gostam de palavreado chulo, conversas de botequim e outras coisas do gênero, gente, então nem ouve esse Paranerdia, porque foi uma coisa de louco. Só deu papo, daqueles tipo papo cabeça, sabe? Papo de maluco mesmo. Pô, então não escuto Paranerdia, não escuto esse Paranerdia, não escuto Descontrole, não escuto Pauta Livre News, não escuto Radiofobia, não escuto Melhores do Mundo. Porra, então não escuta mais podcast nesta merda. Uma coisa que é preciso avisar nesse caso é que o som não está um primor de competência. Eu até consegui tirar bastante do ruído de fundo na edição, mas está bastante, tá audível. Então, somente o senhor, seu ALX, que vive reclamando da minha qualidade de som, você faça o favor de mandar um e-mail reclamando. Não, você faça o favor de relevar dessa vez, que foi gravado ao vivo no meio da rua, com gente passando, tá? Então não encha muito meu saco. E só não é pior ainda o áudio dessa gravação, porque ao invés de gravar com meu celular furreca, sem vergonha, Nokia de pobre, eu gravei com um maravilhoso gravador digital M-Audio Microtech 2, fornecido por mim pelo meu queridíssimo Pastor Cleibon, do blog do pastorcleibon.com.br, que é o podcaster do Margarina Nerd. É óbvio que os links para esse podcast vão estar aqui nos links relacionados, porque afinal de contas, pelo menos um jabá eu devia pro pastor. Pastor, um beijo no teu coração, querido. Obrigado pelo empréstimo da aparelhagem. E seguindo viagem, como é que é o endereço do e-mail pra galera mandar pra cá pro Paranerdia? Vamos lá, pausado novamente, hein? É paranerdia@paranerdia.com.br. Tem que soletrar? Não precisa soletrar, não. Onde e novo, se a então? Galera quiser falar com a gente pelo Twitter? O Twitter, @paranerdia. Para de falar pausado que você ferra minha edição, seu filho da mãe. De novo, é a sua edição. Seu escroto. E se a galera encontrar a gente pelo Facebook da vida, como é que é? facebook.com/paranerdia, meu querido. É tudo muito difícil de encontrar, né? Uma coisa horrorosa. Se você acessa pela página da Combo Podcast, esse podcast pertence ao site paranerdia.com.br. Tá. E o primeiro e-mail que foi mandado pra gente pelo episódio 44 foi mandado pelo queridíssimo Fábio Quero Hirano. Ele tem 26 anos, é de São Paulo e é programador, Gabriel. Olha aí que beleza, viu? Muito bom. Olha, e o que ele disse foi o seguinte: olá, Nerdmaster. Ouvi pela primeira vez o Paranerdia na sua edição 44 e adorei. Olha só, o cara já começou nesse último. Olha que maravilha. O podcast é bem informativo e com conteúdo bem pesquisado. Assim a gente faz o que pode, né? Fiquei morrendo de vontade de ver todos os filmes. Ah, esse foi meu objetivo. E já os encomendei na banquinha do tio Torrente. Não, essa não era meu objetivo. Vai comprar os DVDs, vagabundo, de preferência. Tem link aí, ó. O link do Submarino do Paranerdia, pombas. Ah. Já que passo por algumas restrições orçamentais. Tá bom, ele foi buscar no tio Torrente porque ele passa por restrições orçamentárias. Mas depois que fizer, faça como esse nerd aqui que vos fala. Pegou um monte de filme que baixou na locadora do Sr. Torrente, pô, esse filme aqui é bom. É, tô podendo comprar agora? Tô, pera aí, então, vai, compra a edição limitada, mega, ultra, cheia de sacanagem, que vale completamente a pena, cara. Vale certo. A pena. Só tem uma pequena diferença nisso daí, eu nunca baixei nada no TorrentTorrent. Não? Não. Pô, feliz é você. Sério, nunca comprei, eu só compro o que eu gosto. Mas eu nunca baixei nada no TorrentTorrent da vida. Eu tenho uma coisa assim, eu escuto toneladas de música. Eu escuto muita. Eu escuto muito rock, eu escuto muito blues, muito... Eu baixo muito, não nego, eu baixo. Só que assim, pô, esse disco aqui é bom. Eu não aguento, eu compro. Isso é bom. Isso tem que ser feito. Isso aí eu pego, eu não nego, eu baixo, mas cara, compra depois, porque vale a pena você ter aquele... Aquela bolachinha pequenininha ali, com encaixe direitinho. Com... Pô, você não tem noção do prazer que é você olhar pra prateleira e você ver ele ali. Ok. Bom, terminando aqui o e-mail do Fábio Quero. Cheguei ao Paranerd depois de ouvir que o Na Calçada fora indicado por vocês no programa 43. Confuso, né? Mas acho que deu pra entender. Bem, o fato é que o podcast ganhou mais um ouvinte. Já os adicionei no iTunes e farei a tradicional maratona. É, porque agora a gente tá no iTunes, sabia? Tá lá de iTunes, mano. Se tu for no iTunes Store e digitar Paranerdia, você encontra a gente! Ai, que bonito! Valeu, Fábio. A galera lá do Na Calçada realmente são os amores. Eu adoro a Tata Poa e relevo muito o Thiago Iório. Merda. Bom, e além desse e-mail, a gente teve, né, como você mesmo disse, uma avalanche de comentários. O primeiro comentário lá do site é do Gustavo Seini, que ele adorou o fato de eu ter lembrado do aniversário dele e mandado um abraço, né? Ele falou: obrigado, amigo, me emocionei. Olha, meu Deus, que coisa boa. Oh, oh, oh. Viva ele. O cara se emociona com um abraço num podcast, né? Fazer o quê, né? Quem mais mandou comentário? O próximo comentário é do LXS, né? O que o Alexandre reclamou horrores aqui, falando dos ouvintes colocarem comentário e tal, mas ele botou uma coisa interessante também. Eu vou começar lendo da curiosidade. Uma curiosidade, lá pelo ano de 1977, quando a minha mãe estava grávida desse seu podlistener, beijo, Dona Isabel, beijo, Dona Isabel, parceria, passou na TV um filme Planeta dos Macacos e a minha saudosa avózinha não a deixou assistir com medo que fizesse mal a mãe dele e a ele. Olha que troço de doido, cara. Você vai fazer mal. A avó da LX deve ser aquele mesmo tipo de pessoa que fala: desliga o videogame porque estraga a televisão. Isso, é mesmo. Isso. E deve ser o mesmo caso do Alexandre não assistir o Poltergeist também, né? Não, isso vai estragar a televisão também. Não, eu não assisto o Poltergeist porque eu tenho trauma daquela porcaria daquele filme. Espera o Natal pra você ver que você vai ganhar de mim. Voltando ao comentário. Apesar das dicas de não assistir aos demais episódios da quintologia original, acho que todo conhecimento é importante. Quase parafraseando o grande filósofo... É o Bilu. Vou acabar enfiando estes filmes no iPod e assistir no meu translado Casa Trabalho Casa. De qualquer forma, o último filme Planeta dos Macacos, A Origem, assisti com a minha digníssima esposa, com quem, como já falei há alguns episódios, ela gostou mesmo sem ter assistido aos outros filmes. Este filme é tão bom que, por mim, poderia ter assistido como número zero. Obrigado, abraços pelo que... Obrigado, abraços. Outro comentário que nós tivemos foi do Chico do Couto. Ele disse assim que ainda tô ouvindo os e-mails, mas notei que o link do Mofodeu é www.mofodeu.com sem o BR, seu paquiderme. Tu, né? Tá bom, tu, eu mereço. Bom, o seguinte que comentou também foi o meu querido Drug, o nosso comentarista de estimação, e ele disse que este foi sem dúvidas um Paranerd inesperado, no entanto, foi uma agradabilíssima surpresa. Assisti poucos Planeta dos Macacos, mas na verdade assisti só o primeiro e o do Tim Burton. Eu tenho que concordar com o Nerdmaster que dizer que Tim Burton também é meu diretor favorito. exatamente por ele fazer a versão dele dos filmes. Mas ela é sem dúvida uma série que eu tenho um carinho muito especial e que eu sinceramente acho que tem muita história para contar ainda. Não assisti Planeta dos Macacos: A Origem, que gosto de chamar de Ascensão do Planeta dos Macacos. Eu preferia chamar O Levante do Planeta dos Macacos, eu achava mais bonitinho, mas tudo bem. Mas vi os trailers, principalmente para pegar os stickers do Get Glue. E a atuação do Andy Perkins, e sinceramente o cara mandou muito bem. Parabéns pelo podcast, ficou realmente excelente. Valeu, Drug, você é um cara demais mesmo. Quem manda o próximo aí, Gabriel? O próximo é o do Deportal Soares, meu querido. Tiagão. E aí, nerds, muito bom o programa. Planeta dos Macacos já conquistou um lugar próprio no mundo imaginário cultural. E merecia mesmo um programa à sua altura. Ainda não assisti o filme mais recente, mas depois desse programa, fiquei com vontade. E ver o Nerdmaster caindo para trás quando soube o saudoso Montalbán já deixou este mundo, foi ao mesmo tempo hilário pela surpresa dele e revoltante. Espécie de nerd deixou de gritar quando não soube dessa notícia. Mais uma vez, parabéns pelo programa. Grande abraço! Ah, ó, Thiago, eu já até te respondi isso lá no comentário mesmo, eu vou responder de novo aqui no, na leitura. Eu gritei quando eu soube que o Montalbán tinha morrido, só que eu só tinha sabido dessa história ali no cast, só que a parte do gritar can eu cortei na edição, porque não fazia sentido nenhum eu colocar isso no cast, mas eu gritei também quando eu soube que o fabuloso e agora saudoso Ricardo Montalbán deixou esse plano terrestre. Bom, o próximo comentário é de Mike Costa, e ele diz o seguinte: saudações, Nerdmaster, cast sensacional. Fiquei com muita vontade de assistir o filme clássico e até do restante da saga. Quero deixar algumas perguntas aqui sobre os filmes clássicos. Falaram no cast que quando foi feito o filme de 2001, e cômodo foi de aparecerem humanos inteligentes, já que no clássico os humanos são praticamente homens das cavernas. Foi explicado no filmes clássicos como os humanos se tornaram homens das cavernas? Porque até onde eu entendi a lógica do filme, o planeta dos macacos é a Terra no futuro. Para que os humanos se tornassem homens das cavernas, eles teriam que involuir. Houve essa explicação? Bom, eu respondi a essa pergunta e as outras 4, 5 perguntas que o Mike Costa fez nesse comentário lá, nos comentários mesmo do Paranerdia. Mas eu quero só falar sobre isso daqui. Teoricamente, na história da mitologia desse filme, que a gente, que conforme foi até inclusive falado no cast, ele é proveniente de um filme e a história não é igual a do livro e a do filme, a ideia é que o planeta Terra sofreu uma guerra nuclear. Por causa disso, a raça humana regrediu, vamos assim dizer, tecnologicamente, para a era das cavernas, que é o que teoricamente vai acontecer se cair uma bomba atômica e matar todo mundo, né? E por causa disso, os macacos evoluíram primeiro e a raça humana acabou ficando macacal, né? Você pode dizer isso, simiesca, enquanto que os símios ficaram humanos. Se é que você pode explicar isso. Se você quiser saber as outras perguntas muito boas, inclusive, que o Mike fez, dá uma passada lá no link do post deste do Paranet 44 e leiam também as respostas que eu dei. Manda o próximo aí, Gabriel. O próximo é do Léo Bruschi. Fala, galera do Paranerdia. Muito bacana o programa sobre o Planeta dos Macacos. Gostei muito das interpretações dos filmes em sequência e realmente, quem não assistiu, que se mate. Me arruma a arma aí. Filmes com mais de 30 anos não tem mais spoilers, tá correto. Se mate na história do spoiler, não é se mate do tipo, no, só porque não assistiu se mate. É que ele tá falando que não tem essa de spoiler pra filme de 30 anos atrás. Tudo bem, mas ainda assim, deixa a arma guardada aí. Voltando. Ano passado, tive o prazer de acompanhar toda a série na televisão, no canal de filmes Megapix. Eles passaram todos os filmes em sequência ao meio-dia de segunda a sexta. E como eu estava de férias, tive o prazer de assistir a todos. Foi muito bom minhas impressões foram muito parecidas com as descritas por vocês no programa. Parecia que eu estava junto na discussão com vocês. Realmente, excelente a conversa. Continua excelente programa, muito bacana mesmo. O próximo comentário é de David Blackout. E o Blackout disse o seguinte: fala, Nerdmaster! Sempre fiquei com o pé atrás a respeito dos filmes Planeta dos Macacos. Mas como já aconteceu antes com Star Trek e HQs dos X-Men, fui facilmente influenciado a assistir esses. Claro que, a princípio, vou assistir apenas os recomendados. E como disse o companheiro LX, o resto eu assisto dormindo. Que, por sinal, eu sou um mestre em assistir filmes dormindo. Legal, valeu, pessoal. Blackout. É, né? Sem comentários. Qual o próximo aí, Gabriel? O próximo é o do Kio, Caio César. Ah, do Farrazine. Eu adoro esse cara, sujeito de melhor qualidade. Ele tomou ainda há pouco um follow no Twitter. Salve para a Nerdaiada. Excelente programa, destaque para a façanha admirável de fazer o Miote falar. Não, agora eu vou ter que falar. Cara, esse nerd maldito me mostrou o Jurassic Cast. Já mandei e-mail para lá falando que eu passei vergonha na rua, tudo mais, normal. Eu já ouvi essa leitura, foi muito legal. Cara, eu juro que eu me assustei. Eu falei com o Alexandre que eu fiz um esforço enorme pra ouvir esse programa. Juro que eu tentei, juro. Fiz o esforço por ele. E eu fiquei mais intrigado, não pelo tema, mas por ouvir o Miote falar. Saber que ele consegue falar e que pior, o filho da puta ainda é articulado. Ainda fala bem ainda. Eu fiquei muito apavorado com isso, cara. Bom, e o último comentário lá no Paranerd 44 foi do meu querido Almighty, do Profissional de Bermudas. E ele fala o seguinte: esse foi o quinto podcast sobre Planeta dos Macacos que eu ouvi. E ainda assim não foram repetitivos. É sempre bom ouvir diversos pontos de vista. Isso enriquece nosso senso crítico. Só assisti o primeiro filme e há muitos anos no cinema em casa, ou Sessão da Tarde, sei lá. Pretendo revê-lo e assistir o novo o mais breve possível. Um abraço. E o PS, novamente, o site do Mofudeu é mofudeu.com, não tem o BR. Lá. Ai, tá bom. Valeu, Gabriel. Essa leitura de e-mail foi muito boa também. Ficamos por aqui, até daqui a 15 dias, com mais uma leitura de comentários e, sei lá, de repente, e-mails também. Fiquem agora com o Cine Nerd e o Curios Nerd. Um beijo, Gabriel. Diga tchau, Gabriel. Tchau, Gabriel. Ei, Luke, eu sou seu pai. Respeito a luz, o Brasil tem que passar pelo mundo. Garçom, aqui nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Como curiosidades para este episódio do Paranerdia, que foi gravado em pleno centro do Rio de Janeiro, num podcast em boteco, eu gostaria de falar justamente sobre o podcast em boteco. Para quem de vocês ainda não conhece, o podcast em boteco é um encontro dos podcasters cariocas, que ocorre uma vez ao mês, pelo menos, em várias localidades diferentes, de acordo com as possibilidades da galera de ir até o centro da cidade ou em outros bairros. E ela já ocorre há bastante tempo. O primeiro podcast em boteco, se não estou muito errado, aconteceu em setembro de 2010, saindo da cabeça insana, quer dizer, criativa, de Michael, mais conhecido como Jabu Rio, do podcast Pirata Cast. Ele resolveu juntar a galera para uma reuniãozinha de amigos, acabou virando um dos encontros mais interessantes de podcasters do Brasil, amplamente imitados por São Paulo, onde eles chamam lá de Podbreja, e outros lugares também. Acredite, é verdade. Tristeza, só mesa de bar. Quero tomar todas, vou me embriagar. Se eu pegar no sono, me deite no chão. Me deite no chão. Cine Nerd. Para o Cine Nerd desse 45º episódio, eu quero recomendar o filme Gigantes de Aço, que ainda está disponível nos cinemas por todo o Brasil. É um filme sensacional de luta com robôs. Se você, como eu, gosta de ver robôs gigantes caindo na porrada, vocês têm que assistir este filme. É cheio daqueles maravilhosos clichês de filmes de luta como Rock, o Lutador, ou Falcão, Campeão dos Campeões, e vocês vão adorar as batalhas de Atom, o robô Sparring de segunda geração achado no lixo e que quase virou o campeão mundial. Eu recomendo, vão assistir Gigantes de Aço. Aqui é Lucas Yasumura, o podcasteiro, e você está ouvindo o Paranerdia, o podcast para nerds. Boêmia, faz que me tem de regresso, me suplicando de pé. A minha nova inscrição. Estamos de volta! Bom, esse Paranerdia vai ser um pouquinho diferente, visto que eu não tive como gravar pautas para poder ter um Paranerdia normal, mas eu tive uma boa ideia. Por que não gravar um Paranerdia no podcast em boteco? Afinal de contas, vai render. A gente grava aqui as conversas, aqui não tem problema nenhum, cara. Só as conversas que a gente tava tendo do Steven Seagal aqui já dava um podcast inteiro. A proposta deste Paranerdia é, além de me salvar a falta de pauta, também mostrar pra galera como é que é um verdadeiro podcast em boteco. Conforme o Jabu Rio tem a maldita mania de escrever lá no site do podcast em boteco, a ideia do podcast boteco não é gravar podcast. Já era, né? Era fazer com que os podcasters e ouvintes se encontrassem, se fossem amigos e conversassem, batessem papo, bebessem, fizessem merda por aí também. Isso realmente acontece, só que normalmente eu gravo, pelo menos um pouco. Já tem pelo menos uns 6 drops para nerds com gravações do podcast Boteco, e agora eu resolvi gravar o Paranerdia mesmo para valer. Estou aqui numa mesa com 6 diletos cavalheiros, alguns de boa e outros de má índole, né? seis valetes e um Coringa na mesa. Tem seis valetes e o Coringa na mesa. Olha, esquece a dama de copas aí. Muito bem. Para começar esta conversa sem pé nem cabeça, que eu espero que renda um podcast inteiro, nós temos aqui dois representantes de um podcast que eu tenho que reconhecer que conheço há pouco tempo, que é o famoso PodTrash, do site td1p.com, que é The Dark One Productions. Medo! Desespero, sofrimento, eu serei o ouvinte desta merda. Errou, meu amigo. Eu estou olhando meu contra-cheque. Por aí. E eles são nada mais nada menos, que eu posso dizer que são os dois hosts dessa porcaria, daqueles, né? Temos aqui, primeiramente, Bruno Ganta. Horror, ouvintes. Quem que é amendoim? E o seu irmão, Douglas, um dos maiores astros da Dark One Productions, que é mais conhecido como Exumador. Horror, medo, desespero, galera. Tranquilo? Agora, Bruno, me diz cá uma coisa. A Dark One Productions é o que a gente pode chamar de uma produtora independente de filmes, certo? Exatamente. Quem inventou esta merda? Foi um... Manso! Foi o Carlos Kleber, mais conhecido como Manso! Alguma conotação dúbia ou é só porque ele é cão? É porque ele é muito quieto, ele é tímido. Gênio, introspectivo. Finalmente é manso, é a mesma coisa, né? É, não é de corno, mano. Não, ele não é corno, ele é só manso. Cara, eu tô sendo sutil, eu não quero corno. Olha só, a gente não, cara, tem pudor nenhum, é. Tá, é. A gente tá sentado no colo do outro. Mas é com todo respeito, com todo carinho. É com todo carinho e respeito, por favor. É amor de irmãos, cara. É uma coisa assim maravilhosa. Desde quando o irmão beijou na boca no meio da rua. Isso é problema deles, não tem nada com isso. Há quanto tempo que existe a Dark One? Depende. Teve a primeira fase e a segunda fase. Primeira fase foi de quando? Se eu não me engano, 1994. Porque se eu não me engano? Eu não fazia parte. Como alcoólico não te permitia lembrar? Eu quero deixar registrado aqui. Eu não bebo há quantos anos? Há 11 anos. Há 11 anos que eu não bebo. Tá, é praticamente uma salva de palmas para ele, que ele merece. Uma salva de palmas. Uma salva de palmas também, né? Por aí. E a segunda parte, a segunda de fase 99 até hoje, até os dias de hoje. Porque a primeira parte era o irmão do Manso, que era o diretor. Uhum. Aí ele fez alguns filmes e foi para a carreira musical. E aí o Manso resolveu assumir a direção e a presidência dele da Dark One Productions. E com isso começou a fazer os filmes. E aí veio pérolas como Home Summoning Z, o Ceifador. O Demenino. O Demenino é dessa fase também. É, o Demenino é da fase do Manso. O Demenino, que é uma história singela, a Vovó Metal. Vovó Metal, a avó do Manso, participou. Ah, é tudo filme da melhor qualidade, cara. Vocês têm que assistir. Tem o canal do YouTube deles, que obviamente o link vai estar aqui nesse post do Paranerdia. É o tipo de filme que a gente vai ver no Telecine, em breve. No Telecine escroto. Telecine Trash, vai pro novo canal. Vou criar um canal novo, Telecine Trash. Não, tem a paródia do Vincent Price, que é o Vicente Preso. Como é que é? A Fantástica Fábrica dos Horrores. Vincent Preço, cara. É impagável, cara. Preço. E nós estamos, inclusive, diante do Vincent Preço. O meu objetivo é a conquista! Ah, já era, meu filho. Aqui não tem nada, não. E o PodTrash já vai pro segundo ano agora, né? É, a gente fez um ano agora em setembro. Em setembro desse ano. É porque a verdade é o seguinte: as pessoas ficam velhas, casam, começam a ter filhos. Tomam vergonha na cara. Alguns não viram podcasters. Alguns viram podcasters, exatamente. Outros se divorciam. A vida segue, paramos de jogar rock, que a gente jogava rock também. A gente tinha um time medo, horror e desespero. Cara, tu imagina uma equipe de rock e jogadores de RPG, cara. Deve ser uma coisa de abominável. A gente sentava a perna do inimigo, pô. Você rolava no dado pra saber se atirava ou não? jogador de RPG, pelo fato de não jogar, já é uma parada meio complexa de se entender. Agora, com tanto esporte tranquilo, legal de se praticar, porra, hockey! Hockey, fala pra mim. Na lagoa! A gente jogava numa quadra de tênis. Eu fraturei meu cóccix. Ui. Ele quebrou o dedo. Esse? Vocês não estão vendo, mas foi esse. Ele está levantando o dedo mindinho antes de vocês pensarem besteira. Esse. Imagina o cara fazendo naquelas poses de Dr. Evil. O anjo negro que grava com a gente, o Demetrius, ele quebrou vários ossos na perna, botou vários pinos. Botaram vários pinos. Botaram... E o pino, botou o quê? O irmão do pino arrancou um bife do... Ele fez pontos na... Saiu o churrasco depois. O interessante é que a gente, na época, ainda filmava... Aí saiu o trailer do Daria Dark One, que é um... Não, eles podiam fazer pior. É porque ainda era rock in line. Eles podiam querer fazer rock no gelo. Aí que ia ser uma beleza, né? Chegou a jogar no... Onde é que foi? Foi no Rio Sul. E no Barra Gávea. Na Gávea tem um... rink de patinação. Tem. E joga, sei lá, acho que o time carioca tem um... Mad Parrots. Mad Parrots, os papagaios malucos. Quem tem que ser maluco? Tem que ser maluco pra jogar isso mesmo. Não, e os campeões cariocas, o único time que também, né? O legal que na época gente... Falta de sexo é uma merda, né, cara? Falta de gelo. O único time carioca. Campeão? Campeão, porque só tem um também, né? Deve ser o campeonato mais disputado. Não, eles são de Petrópolis. E o deles, um deles é o Alexandre do Conselho Jedi daqui do Rio, não sei se vocês conhecem. Só podia. Beijo, Alexandre. Um abraço pra você, viu, filho? Te adoro. Bom, o legal é que na época a gente gravava filmes ainda. Então o Manso levou a filmadora e fez um trailer de um filme que nunca vai sair porque as pessoas começaram a morrer. O nome do trailer é Shaolin Hockey. Shaolin Hockey. Sim, inspirado no Shaolin Soccer. No Kung Fu Futebol Clube do Steven Shaw. Inspirado no Kung Fu Futebol Clube do Steven Shaw. Sim. Sim. Pra quem escuta o Pod Flash. Eu, por exemplo. Eu já contei a história lá que. Cara, não sacaneia não, que eles estão com uma audiência boa, hein? Vou fazer parceria pro Paranerd, inclusive. Eu contei uma história lá que. Uma vez eu tava estressado, problemas de família. O Pino, que é um participante lá do nosso podcast, resolveu ficar me sacaneando. E, no fim das contas, eu dei uma voadora nele de patins. Imagina uma voadora de patins, cara. O cara tá de patins e dá uma voadora no cara. Eu achava que eu era sem noção. Tu saca Lindomar, o Sub-Zero brasileiro? Eu tô no mesmo nível. No rock você pode dar porrada se largar o taco. Eu larguei o taco e dei a voadora nele. Só que eu tava calçando patins. A sorte dele é que o patins era... Baixa renda. Aí não deu de pouca qualidade. E as histórias de rock tem diversas, né? O dia que eu fraturei o cóccix, que eu voltei também, porra. Peraí. Foi com todo respeito. Rolou um carinho, rolou aquele sushizinho, um café. Eu tomei um body check. Sabe o que é um body check? No rock as pessoas dão aquela porrada um no outro. Eu levei a pior. Eu não lembro quem foi que me deu o barichete, eu sei que eu caí no cara que tava disputando a bola, ele caiu também, só que ele caiu com o patins pra cima. E o meu ânus foi empalado pelo bico do patins dele. Terrível! Eu posso falar com as verdadeiras palavras? Ele literalmente tomou no cu, né? O meu grito foi, ai, meu cu. Eu não posso, mano. É a primeira vez no rock mundial que uma pessoa literalmente tomou no cu. Como diria o Rogério Skylab, tomou no cu. Infelizmente, vocês não estão vendo a cara do Nerd, mas ele tá roxo de tanto rir. Tá vivo. Ele não consegue respirar. O Manso levou um punk na testa. Punk é aquele disco do rock, ele pesa meio quilo. que chega a velocidade de 100 e poucos quilômetros por hora, levou na testa. Ah, e eu, fraco. É, no nosso jogo tinha, né? Fraco. É, 100 e poucos quilômetros por hora. É, não, eu era... Jogava muito. Não, eu jogava pra cacete. Eu jogava sem equipamento e eu tinha hit points infinitos. Beleza. E o que, que isso tem a ver com o podcast? Ah, não sei, gente. Isso aqui é um boteco, é uma gravação, porra. Você não queria assunto pra render uma hora atrás? Eu tô querendo saber quando é que essa história começa, quando é que essa história chega na criação tem, do podcast. A história não tem início, a história não tem meio, a história não tem fim. Isso é um grupo Você de pediu amigos. Pra falar, eu tô falando. É um grupo de amigos fazendo, jogando rock, fazendo filme tosco, gravando coisa na internet, é isso. De quem veio a ideia de fazer o podcast? O podcast, a ideia foi minha, porque eu manso há muito tempo que não gravava nada de filmes. Eu mandei um e-mail pro... Continua não gravando, né? É. Quando é que ele vai fazer final aquele porcaria daquele roteiro que vocês fizeram, hein? O musical? Ah, é. Musical. É o... Conta a história do musical. Qual é o nome do filme mesmo? É o... Capial... O Capial Zumbi versus a Onda do Holocausto. Garçom, por favor, duas doses de uísque e deixa a garrafa. História de um mineiro que sai de lá do interior de Minas, desiludido com a vida, vem pro Rio de Janeiro e descobre que tá com ebola. Ebola. É claro, é porque o roteiro... Não, deixa eu explicar a história desse roteiro pra começo de conversa. No episódio 12 ou 13, né, do podcast, eles resolveram fazer uma brincadeira. Pegar os 10 filmes dos primeiros 10 episódios, que entre eles tinha Reanimator, Ebola Síndrome, Dr. Fibes, Flash Gordon. Não, mas é tudo trash. Aí eles resolveram pegar, vamos pegar elementos desses 10 episódios e fazer o nosso próprio roteiro para que o Manso fizesse um Dark One Productions, né? Obviamente que até agora isso não aconteceu. E o legal é que o filme é um musical. Justo! Muito justo. A gente falou qual vai ser o gênero do filme, né? Então... Como a gente nunca fez um musical, resolvemos fazer um musical. Então é um musical de... E é fácil, porque no YouTube vai ficar os episódios em parte 1, parte cena tal, da música tal. Então, é fácil. É. Já fica os capítulos. Vocês estão sacaneando, mas os nossos filmes têm pra alugar numa locadora. Caraca, você encontra... Não, é sério, cara. Você encontra a fantástica fábrica dos horrores pra alugar. No locadora. Na K-Video. Você encontra. A locadora, a única locadora da Cobal do Maitá que não é a Blockbuster, é a locadora mais tosca do Rio de Janeiro. É a K-Video. Você tem filme? Você tem filme, locador? Eu tenho. Toma! Chupa, Bruno! Chupa! Hadouken! Tá Hadouken, Rio! Tá Hadouken, Rio! Não, não, é uma brincadeira. Não faz isso. Mas eu tenho filme na locadora. Hadouken! É um bom. Não, não, esquece, ele ficou sem fala. Esquece, ele ficou sem fala. Agora, sinceramente, teve algum filme que vocês gravaram e não conseguiram publicar? Vários. Diz um. A paródia do Matrix. A paródia do Matrix com o... Qual era o... Eu Quero Ser John Malkovich. A gente fez um mashup entre Matrix e Eu Quero Ser John Malkovich. Por que vocês estão rindo? Não vai estar. Mas foi em 99. Fez em 99 isso. Antes de sair as continuações. Foi antes da continuação. Cara, eu quero ser bom. O John Malkovich é maneiro, pô. Eu gosto. Eu quero ser bom. Exatamente. Claro. Malkovich é maneiro. Eu interpreto mal. Não, e sabe o que é o pior dele ter tomado um Hadouken? Só agora eu percebi. É o filho da puta do senhor Pedro tá com uma camiseta de Hadouken. E apontada pro Bruno. E apontada pro Bruno. Mostra. Hadouken. Tira uma foto disso. Tira uma foto disso. O Hadouken é apontado pro Bruno. Hadouken. mas é... Só falando sério, a gente foi premiado no Festival do Minuto do UOL, não sei se vocês conhecem. Uhum. Um filme chamado Lição de Informática. O Festival do Minuto é... São filmes qualquer que... pessoa pode postar um vídeo de um minuto lá. Sim. Pra quem... É um festival. É um festival com curtas de um minuto que o UOL promove anualmente. Concurso. E a gente saiu lá. Então a gente ficou entre os primeiros colocados. Ah, mas isso não vale, Dark vocês Dark... são profissionais, pô. Então a Dark Man já ganhou dinheiro. Com isso, tá vendo? Já foi o que? Foi o que o Manso usou pra comprar a câmera HD dele, né? Mas um balde de cerveja, então, por que esse dinheiro aí? Esse dinheiro. Agora, pô, voltando pro podcast. Justo. 60 e tantos episódios até agora, né? Já estão no 62 ou 63, né? Tá no forno 63. Eu deveria estar... Vila Geraxo deveria estar... Editando. Mas o Vila Geraxo não está editando porque o Chico Xavier dele está aqui tomando Coca Zero e não vai poder editar. Porque o Vila Geraxo, apesar de ser uma entidade poderosa, ela ainda depende do médium para poder se manifestar. O problema é quando ela se manifestou no computador, aí você se fode, né? E no podcast, tem algum tema tabu? Depende, o que você chama de tabu? O que é tabu pra mim pode não ser tabu. Não, exatamente, eu quero saber, tem algum tema que vocês se recusariam a fazer? Super Xuxa contra o Baixo Astral, por exemplo. Pode ser alguma. Eu adoro isso. Guilherme, melhor atuação de Guilherme Caramba em todos os tempos. Eu tô perguntando isso porque não, eu tô fazendo. Eu tô perguntando. Ela tô... beija Sérgio Malandro. É, pô. Ela beija Sérgio Malandro. Ela beija Sérgio Malandro. Não, mas o melhor filme do Sérgio Malandro não é esse. É o novo. Não, é o melhor filme. Ah, claro, do... Faustão? É o. Como é que tive? Como é que é o nome do filme do Sérgio Malandro com Faustão Silva? Puta que pariu, caralho. É o Inspetor alguma coisa. Inspetor, Faustão e o Malandro. Você acabou de entregar a idade de todo mundo. Pelo menos a minha. A minha de todo mundo, não. A minha e a deles. Eu fui vendo essa posição. Não, ele. A gente não lembrou o nome, mas todo mundo lembrou da porra do filme. É. Lembrou que viu no cinema. Meu ovo, ah, meu ovinho. Meu ovo. O ovo. Meu ovo, meu ovinho. Você baixou? Baixei. Tá, neném. Tá, sério, baixei. Por falar em inglês. Eu não lembro de que eu vi. Eu vi um vídeo que tinha o Faustão e o... Vocês vão cantando e o ovo. Aí eu vi, eu ouvi falar sobre. Aí eu falei, não, quero ver. Tem um filme desse, eu quero ver. Eu fui, baixei e vi. Não, convenhamos. Filme trash é muito bom, muito difícil. Cara, a minha iniciação com filmes trash foi numa antiga comunidade do Orkut chamada Trash, Terror e Filmes Afins. Era alguma coisa assim. Isso já é trash por natureza. Não, mas era na época que o Orkut ainda não tinha sido orkutizado. Sim. Aí o cidadão que era o dono desta comunidade mora aqui no Rio de Janeiro. E convidou a galera pra uma... Não. Ele convidou a galera pra um fim de semana trash. Aí ele botou coisas como O Elevador Assassino, sim, Terror Visão, Plano 9 do Espaço Sideral, Glenor Glenda. Glenor Glenda. De não, mas quem disse que é trash? Quem chamou de trash? Por não. Isso, o Vingador Tóxico. Eu tinha um cagaço nesse filme, tô falando sério. O Vingador Tóxico? Porra, o cara passava com a cara em cima da cabeça da criancinha, cara, pra ganhar pão, guia de direção pra ganhar pão. É, se você matar velhinho, é tantos pontos. Matar criancinha, é tantos pontos. Foi a origem do Carmageddon, com certeza. Porra, mas é... Não é, mas na verdade, a origem desse filme de ganhar ponto no carro não é o Vingador Tóxico, é um do Stallone. Que Stallone é. Esqueci a palavra. Não, é italiano, não, né? É o Stallone. Stallone é vilão nesse filme. O Italian, Stallion, que é o cara aí, o caraca, italiano. Como é que é o nome desse filme, Deus? É o do caminhão. Não é o Falcão. Não é o Falcão, claro que não. Caralho, como é que é o nome desse filme? Eu esqueci, filho, daqui a pouco a cachaça é foda, né? É, Oscar, minha filha quer casar. Ele é vilão nesse filme, com certeza. É. O Italian Stallion, vocês já viram o Italian Stallion? É um soft porn. É um soft porn, que eu tinha o Stallone. Que é. Atuado. Se é que se pode chamar o Stallone no soft porn de atuar, né? É Ele é o Ricardo Mack lá, né? Eu tô feliz. Eu não tô tão alegre, tô triste. É o não, a cena dele... A face de cara funciona, né? Sei lá. Nem, né? Não é todo Ricardo Mack que pode querer ser um Dustin Hoffman, né? Cara, eu queria saber o que que deu na cabeça do Ricardo Mack pra aceitar fazer aquela propaganda. Dinheiro, porra, eu também faria. Porra, igual o Biafra. Porra, zoado eternamente naquela porra daquela música. Porra, subi isso. Aí, Biafra, canta tua música aí. Porra, é meio merda, cara. Não, tem que dançar. Não, melhor de tudo, é a propaganda, acho que era da Skol, né? Que é a coisa mais brega do mundo. É uma pessoa de ombreira, com pochete, sunga verde, dançando lambada, com óculos de persiana, do lado do Beto Barbosa. Ah, docica, meu amor. Ah, docica. Cara, vídeos trash, propaganda trash, cara. O que tem, né? Os campeões são os japoneses. Eu aconselho. Não, Giga Pudim! Giga Pudim! Cara, os japoneses são um pouco maluco, né? Eu queria ter esse desprendimento. Não, eu já botei um post no Paranerd. Sobre esse comercial do Giga Pudding. Mas eu vou botar link de novo aqui nesse post. Cara, quem olhar pra esse comercial e não sentir vontade de comer a porra do pudim, cara, não é ser humano, cara. Pede pros ouvintes botarem Taracô no YouTube. Taracô, K-O. Tudo junto? Taracô? Taracô. Coloca essa porra no YouTube. Esperem o pior. É dica de um cidadão que se autodenomina exumador. Se cavar o horror na internet. Tem uma propaganda argentina. Eu não lembro qual é o produto, mas é uma imitação do He-Man. Qual é a propaganda do He-Man argentino? É o Hernan, procurem por Hernan no YouTube também. Não, mas hoje é argentino. Não, aonde cada vez? Calma aí. Tem uma propaganda americana que consegue ganhar dos japoneses. É Terry Crews fazendo propaganda de desodorante Spice. Não conheço. Ah, essa é muito boa, conheço, cara. Vamos, São Paulo! Não, imagina o cara, o Terry Crews, né, aquele negão estupidamente forte. Bota o braço assim, fazendo o Mookie, e o Mookie fala com ele. Não, é um comercial de desodorante, né? Old Spice. Azulzinho. Old Spice. Aí o cara, isso aqui é muito bom. Ele tem Double São Paulo! Tô com o celular. Mensagem no celular é um áudio do MSP. E é tipo baixinho, né? Ele gritando. Porra, ele grita alto pra caralho, cara. Ele enche o pulmão pra gritar o Double São Paulo! É. Porque o donante dá muito poder. Aí a câmera foca dentro do subaco dele. No subaco ele tem outro Terry Crews que foca dentro do subaco do outro. Aí ele fazendo porrada de todo mundo! Tem um cara, ele sentando na cadeira e o outro sentando. Não é muito trash? Sabe o que propaganda é essa? É de miojo. Molho de miojo. Terminou aí? Molho de miojo. Eu tenho que salvar primeiro os pneus. Cara, essa propaganda é muito boa. É Old Spice. É, vocês estão puxando um caderninho? Não, uma coisa que é boa sobre o Exumador é que não conte com ele pra tecnologia. Cara, não. Mas nem tem, pode aumentar. Ah, mas também é bom, é o Bollywood. Bollywood é campeão, cara. Bollywood só perde pro cinema turco, cara. Não, o cinema turco é diferente. O cinema turco. Ele ignora o copyright, né? O que ele tá vendo? Tá caco? Hernando. Mandou? Mensagem? Bom, quando chegar é uma boa, né? Já foi. Ok. Power. Cara, é muito bom esses comerciais, cara. Eu já vi, é aquele que prepara todo mundo. Que ele passa durante, vai. A primeira coisa ele faz é ele prepara. Até parece que esse durante é bom. Me dá uma opinião sobre Hernan. Opinião de Bruno Costa sobre Hernan. Assistam, mas segurem as cadeiras, cara. É a peruquinha hilária. engraçado. Bom, caso vocês não tenham reconhecido no meio dessa conversa, eu estava falando também com o senhor B do Legcast. Opa, galera, estou aqui no podcast Boteco de novo, voltando, né? Porque fiquei o tempo fora aí, tá foda editar, sem dinheiro pra vir, tá foda. Pergunta aí pro quem é o pobre da mesa aqui. É, né? Também estamos aqui com o Celo Gomes, do GamerCast, que nunca mais será publicado, né? Não, não, vai ser sim. Eu e o Vitor estamos preparando, 2012, começar o ano direitinho. Quando acabar o mundo. Não, não, é porque a gente está trabalhando muito, a gente tá... Pode falar, Bruno. Tá igual roupa? Está igual obra de igreja. Saca obra de igreja? Enquanto não tiver dinheiro pra levantar, ninguém faz nada. Obra de igreja de paróquia pobre ainda por cima. Oi? Você não entendeu que ele quer ficar longe de mim porque ele não quer pagar mil? Quero que ele pague. Falando nisso, quem é você? Quem sou eu? É. Aqui é o Andrei Rated, do www.thefreakzone.com.br, responsável futuramente pela revolução na blogosfera brasileira. Ó. Isso significa que ele ainda vai demorar pelo menos 6 meses pra fazer um podcast. Já tem tempo de dormir, filho. Isso, ó, tô prometendo até que eu vos pare. Puta que pariu. Ele não disse de que ano. É. Falando nisso, você quer fazer o favor de fazer o teu jabá? Ah, não, é preguiça, né, cara? É foda. É, eu tenho... Quais jabás você quer? Faz todos. Todos, tá bom. É, vamos rápido então. www.legcast.com é o Legcast. É, temas senão variados. Senão o Arthur te mata de porrada, é, né? Senão o Arthur Zari corta minha cabeça fora. Tem o meialuax.com, que é o papo de nubes sobre games. A gente fala, a gente sacaneia as pessoas que gostam dos seus games. Então você gosta lá de, sei lá, Zelda. Partiu de busão, morreu, né? Partiu de busão, foi pro saco, caiu na vala. Partiu de busão, partiu, né? Partiu, partiu. E só, não, tem outro. Tem o coletivo Cult, que é o sobre notícia, Retro News. Que lá é das meninas. É, antes era o Minas Nerds, que aí acabou o site, com as publicações, agora tem o Coletivo Cult, é www.coletivocult.com. Os links vão estar todos aqui, claro. Jabá. Bom, acesse o GamerCast, o blog tá funcionando. O podcast não. O podcast a gente vai voltar em 2012. Eles estão no que a gente costuma chamar na podosfera de hiato criativo. Exatamente. Na verdade, é... A culpa toda é do Gamer Boy. Tá tudo com ele, eu não tenho nada a ver com isso. E nem pra coçar o saco pra editar, ele tem que jogar a culpa no outro. É. Tá jogando videogame, né? Ele tá jogando. No momento ele deve estar agora na Xbox Live. Não, não, na PSN Live jogando Call of Duty. Edita essa porra, viado! Estão cobrando a gente, hein? Jabá, o fotógrafo oficial do podcast Boteco. Ele já fez o jabá, porque é pro próprio site do Podcast em Boteco. www.podcastemboteco.com.br. Sabe o jabá que... O engraçado é que o meu jabá foi de 2 horas, né? Não, mas o teu jabá foi a história. É porque eu dei mais importância pro podcast com mais importância, entendeu? Se não for uma zoada, vou voltar pra cá. Principalmente pelo fato que vocês fazem uma coisa que eu ainda tenho muita vontade de fazer. Postar toda semana. Fazer um podcast por semana. Mas a gente vendeu a alma pro Lupo Virojurax. É. É só você ir ali na esquina, fazer o despacho. Eu não tenho tempo nem vida social fraca o suficiente pra poder fazer isso. O problema do Alexandre se resume ao curso. Não vai fazer merchan, né? Não, meu russo não, vamos dizer de jeito. O meu trabalho, a maldita. Eu não vou botar o nome dela, não. Vou botar. Vocês não blipam nada lá, não, né? Apesar de que eu já vi episódio com palavrão blipado. Por que é que de vez em quando vocês blipam? De vez em quando vocês não blipam? O nosso. Existiu uma locadora. É porque eu sei que antes da lei, antes da lei do Brasil. Uma pessoa próxima da nossa família tinha uma locadora de filmes pirata. Porque isso não era crime. Aí eu blipei o nome da pessoa. É só isso. Qual é a palavra? Agora eu quero saber. Como ouvinte que está fazendo a maratona do podcast, eu quero saber. Aqui é o Paranerd, vocês podem falar. Qual é a palavra proibida do podcast? Porque se eu falar, ele vai me dar porrada e todo mundo do podcast vai me dar porrada. Se ele falar, eu dou porrada nele e todo mundo dá porrada nele. A palavra é proibida. Fala no ouvido dele que ele... Fala no ouvido do outro. Hein? Eu conheci um cara que tinha locador assim, Angra dos Reis. os fios, as capas, tudo bonitinho, tudo, porra, a impressão ótima do olhar original. Alugava o filme, vai lá, leva pra casa, você destampava aquele, aquela mídia branca. Escrito a mão. A dessa não, a dessa era na esparadrapo. Era no esparadrapo tampando. O filme já não saía mais, gravava por cima. Tinha que botar no VHS esparadrapo com aquela paradinha de gravar. Caraca. A locadora era muito sinistra. É botar o esparadrapo na trava pra poder gravar por cima, né? As primeiras ou isso, pistas, né? O lado foi removido. Não, mas ele tinha uma cópia. Ouvintes, se vocês sabem o que é botar esparadrapo na trava de um VHS pra gravar, sim, você é velho! Você é o Vingador Tóxico para cima. O primeiro Vingador Tóxico que eu vi foi assim. Por exemplo, hoje em dia eu... Aí gravaram o jogo do Vasco em cima. Imagina. Olha, imagina. O engraçado do filme do Vingador Tóxico é que ele já tem cenas quebradas no meio, né? Tá o Vingador Tóxico andando no negócio, de repente parece um tanque de guerra numa cena. Aí tu imagina, tu tá lá e de repente vendo o tanque de guerra é o time do Vasco. Que susto! O legal de gravar fita é que às vezes você gravava lá numa qualidade dessa, SP. Exatamente, gravava três filmes numa fita só. Ouvinte do Paranerd, se você sabe o que é gravar em EP, SP e LP, sim, você é velho! Você tinha que apertar dois botões pra gravar uma fita cassete. Sim! Você é velho! E os ouvintes novos que não estiverem entendendo, joga no Google. Vai no museu, né? Vai no museu. Alguém aqui nessa mesa teve um videolink? Videolink. Eu só vi isso em loja, cara. Eu nunca tive em casa. Você botava fita por uma locadora proibida. O canal 4. Porque o videolink era um transmissor de imagens para televisão. Você podia escolher dois canais, o 3 ou o 4. Qual é o canal da Rede Globo aqui no Rio de Janeiro? 4. Aí você mete um filme pornô nele. Todos os seus vizinhos. É democracia pornográfica, mano. A minha adolescência foi trollagem, a moda antiga. A minha adolescência foi bastante difícil. Então, tu imagina se os caras fazerem isso na hora da tela quente. Isso que seria uma tela quente. Jornal Nacional, na hora das 8. Faustão. Controle remoto com fio. Vocês já viram isso? Controle remoto com fio. Cara, isso. Não, quer pior? Caixa comutadora de TV pra jogar videogame. Ah, eu não sei, tem uma caixa comutadora. Aquela merda que tinha os garfinhos. Que a pessoa botou na língua e tomou um choque. Alguém. Isso, caixa comutadora, muito obrigado. Caixa comutadora. De antena. Meu Atari tá até hoje. O Atari tem até hoje. Difícil achar a televisão que perdona nessa porcaria. Tem adaptador. Tem adaptador de cachimbo, você não sabia, não? Porra! Bruno, tu tá me decepcionando, Bruno. O cara do podcast tá de cachimbo de videogame, você acha que ele vai saber ligar? Tem que ligar, quer tomar choque. O Grêmio? O Grêmio ainda tem o Odyssey dele funcionando, tem o Odyssey. É? Pode ser a foda. Não, o pior não é isso. O pior é isso. É encontrar uma esposa que tem o Atari também. E funciona. Várias fitas. E ficar assim, vamos jogar Atari. E você jogava Sex Man com ela. Não, porque meu sogro ficava na sala. Agora a gente pode, casou. Deixa eu te perguntar um negócio. Você lambia a fita do Atari pra não pegar? Claro, quem não fez isso? Eu não cheguei lá ainda. Não, assoprar sim. Não, já na hora que assoprar, não funcionava, mas tinha que lambia. Passar cuspe. Eu passo a cuspe. É. Depende de como é que lubrifica nele. É. Às vezes você tentava com cotonete, né? Não funcionava, hein? Todo respeito. Já acabou o respeito há meia hora atrás. Mas segundo chope, o respeito já tinha acabado. Eu posso falar palavrão? Pode, à vontade. Ah, então beleza. Finge que você tá no podcast. Cara, que não tem nada mais lá libertador nessa vida do que um puta que pariu. Já dizia desse Gonçalves? Que Jesus é quem se supera. Eu acho que um caralho, puta que pariu, liberta mais. Tem que ter um caralho aqui. Depende da situação. Tem horas que... Não, caralho, tá aberto! Não, é de peraí, outro interessante. Porque vocês sabem muito bem que existe o uso correto dos palavrões. Não, exatamente. Não existe, por exemplo. Não, eu não tô dizendo informa... de caralho, isso aí se você tá sugerindo. Não, não existe, por exemplo. Não existe, por exemplo. Mas você fica feliz quando ele sai da sua boca. Não, não existe, por exemplo, expressão. Não existe, por exemplo, expressão de quantidade maior do que pra caralho. Quando você diz que uma coisa é grande pra caralho, porque ele é muito grande. Quando você diz que você está com sede pra caralho, é porque você está quase seco. Chama eles de viado agora. Fala, é viado, porque quer botar caralho na boca, porra. Vive com caralho na boca. Agora eu vou fazer a pergunta pra você. Vocês já pararam pra pensar na expressão bom pra caralho? É meio todo mundo aqui fala, né? Por que a gente simplesmente não fala buceta? Isso que é bom pra caralho. Isso vai acabar virando. Cara, isso aqui vai acabar virando o podcast. Vai virando Paranédia Proibido. É, isso é. Pergunta se eu podia falar pra ele. Ainda bem que eu não blipo. Dane-se. Eu edito menos também. Eu não devo mais, hein? É, né? Agora, você já viu uma expressão que liberte mais a pessoa, dependendo da situação em que ela está, lógico, do que um puta que o pariu? E dito assim, puta que o pariu. Cara, você se sente realizado. Você se sente vingado. Eu acho que no mesmo nível, só que quando você olha na cara do chefe, naquele dia estressante, olha nos olhos dele e fala assim, foda-se. Existe a expressão máxima da negação. Você sabe qual é a expressão máxima da negação? Não. Nem fodendo. Quando você chega pra uma pessoa, a pessoa te pede um favor, te pede uma coisa qualquer e você fala nem fodendo, ele para de pedir na hora, porque ele já sabe que não tem. Isso é o tipo de expressão, porque tem determinadas pessoas que só chegam pra falar com você, e dependendo da pausa que ela dá, você sabe que o favor que você vai ter que fazer é maior, né? Financeiro no momento. É, exatamente assim. Pô, cara. Aí ela fica lá, um, dois. Passou os 3 segundos, meu irmão. Esconde a carteira. Passou os 3 segundos. Esconde a carteira e segura a bunda, né? Não, sabe? Começa assim, não, sabe o que que é? E faz aquela pausa. Faz a pausa. Sabe o que que nunca é? Nunca te pedi nada. Aí você já pode gatilhar o nem fudendo. Quando o cara começa com nunca te pedir nada, já a comanda trolha. Senta aquela história. Tamanho da trolha é no mínimo incomensurável. A trolha é grande pra caralho. O cara eu poderia assim, dizer que até um famoso caralho com asas. Ah! Caralho de asas. O cara quando chega assim, pô, cara, nunca te pedi nada. Você já vem preparando, já vem passando cair, o que vai entrar? Não, então você falou então nem começa. Continua ganhando, meu irmão. Porra! E aí tá outra expressão também que é boa pra caralho, KY. É bom para caralho. Na verdade, depende, é dúbio, né? Pode ser como cianta também, depende de quem você tá comendo, né? É, mas não vai, o cara vai se aproveitar dessa boa. Bom pra caralho também é Neoprox, manteiga. Caralho, que o Diga é malombrando. Não, que o Diga é malombrando. Porra, Neutrox é bom, cara. Neutrox é bom. Recomendo. E deixa cheirosinho, né? Dependendo, pô. E alisa, né? Porque deixa condicionado. Condiciona os cabelinhos. Deixa condicionado, quer ser condicionado. Condiciona os pentelhos. É, pô. Ah, mas que alto nível, excelente. Você tá vendo como é que isso é o normal de um podcast boteco. Ah, então, a partir de agora, vocês vão vir sempre, né? Isso é normal do podcast. Você me escuta. Eu escuto, eu sei. É que a gente não vai citar nome de quem não tá aqui, mas falta uma certa cidadã do sexo feminino. Que se chama Yas Snape. Opa! Não corto. Mas a cidadã, ela é um EP. E ela é desbocada pra caralho. E ela fala mais palavrão que muito macho que eu conheço. E sim, Yas, eu tô falando de você. E não vou cortar isso na edição, porque eu te amo e você também gosta de mim. E o Bruno ficou com merdinha de chamar teu nome. Já prevejo o processo chegando. Processo de cu é rola. Essa é outra boa expressão. Muito boa. Que é o sinônimo pra bom pra caralho. Também. também. É, de cu é rolo. É bom para caralho. O que é bom pra caralho? Cu. Cara, cu é mas palavra que filosofia foda, interessante. Né, e me diga uma coisa, vocês costumam gravar com antecedência ou vai tipo uma semana de gravação e na mesma semana já sai o episódio? Esse sujeito aqui é um carrasco das trevas, cara, porque o Chicote canta. Eu não, vi na Gerax. O Chicote canta, a gente grava toda semana, pra sair toda semana. Às vezes duas vezes por semana. É, o processo e meio é outro dia, então são dois dias de gravação. Geralmente quem grava sou eu e ele, puta que pariu, quer férias. Só tô pedindo férias, porque... E já tem os temas já para os próximos? Ou é tipo, vai na sorte? A gente tem... Ele roda. Como é que funciona? A gente tem uma planilha que todo mundo que grava com a gente coloca sugestões ali. E a gente tem uma coluna nessa planilha que são sugestões de ouvintes. E a gente tenta manter... Porque filmes trash não é um gênero rodízio. De filmes. Então, pode ter comédia, pode ter terror, pode ter suspense. Cara, o Corvo foi muito foda. Cara, o Corvo com Vincent Price, Boris Karloff e o... Jack Nicholson, moleque! Jack Nicholson, moleque! Cara, antes da pequena loja dos horrores do Roger Corman. E produção de Roger Corman. Produção do Roger Corman. Tem o Peter Lorre também, que tá. Peter Lorre também. Filme, que é o lobisomem. É o baixinho. É o Errol. O Gollum. É a cara do Gollum. É aquele baixinho. Imagina um Gollum gordo. É o Peter Lorre. O Chico. Pra saciar a curiosidade da galera, vai rolar aquele link na locadora do Paulo Coelho. na locadora do Tio Torresmo. Mas esse filme, se eu não me engano, ele já tá disponível. Essa parte eu vou blipar, porque o Paranerdia não faz mais referências ao Tio Torresmo. Isso é uma coisa que anos depois já pode ser dominado. 50 anos. É, se eu não me engano, esse filme já está disponível. A Disney, ela, como usa o sistema de moratória, ela impede essa prática do domínio público justamente porque é 50 anos de exibição contínua. Então, como a Disney tem aquilo de botar os filmes prata da casa dela no cofre da moratória da Disney, nenhum dos animados da Disney é domínio público. Não, e eles também chegam em fantasia, cara. Tem peitinhos, cara. Fantasia tem peitinhos, vejam. A cena do diabo tem peitinhos. Sério. Cara, fantasia foi o delírio do Disney, cara. Não, uma coisa que talvez vocês não saibam por fantasia. Se não fosse o Walt Disney, o dono do estúdio Disney, fantasia não saía. Porque fantasia foi tudo da cabeça daquele maluco do Walter. Do Walt Disney. Se não fosse o Walt Disney, se o Walt Disney não fosse o dono da Disney... Não tinha fantasia, nunca tinha. Porque foi fracasso de bilheteria, foi fracasso de crítica. Cara, quase levou a Disney à falência. E eu adoro. E é foda. E eu adoro. Não, pra quem já foi a Disney, o fantasia é tema do Disney Studios. E o fantasia tem simplesmente a cena mais famosa dos desenhos animados que eu aprendi a feiticeiro com o Mickey. As vassourinhas, porra. Eu tô tentando pegar esse filme, seja pra assistir, seja pra cantar, há anos. Tá em Blu-ray, aproveite o link do Paranerd e compre! Ah, parabéns! Uma salva de palmas pro Alexandre! Catim! Salva de palmas pro escroto! Não! Raciocina! Uma salva de palmas! Parabéns, eu não tinha percebido. Uma só. Ninguém falou várias salvas. Uma só, acabou. É porque ele é ex-militar. Então, quando fala uma salva de 21 tiros, é que tem que dar 21 tiros. Ah, então ele que pediu uma salva de tiros, o cara dava um tiro só, acabou. Salva de operativo de barulho. É senhor, sim senhor. Que nem no Tropas Estelares. A primeira e a última palavra que eu quero ouvir de suas bocas fedorentas é senhor. Senhor, sim senhor. Eu servi também. Servi covarde. Hadouken reverso! Hadouken reverso! Vocês vão ficar brigando aqui, que coisa horrorosa! Meu counter! Vocês vão ficar se desgradeando? Tem três frases, ficou só três, né? Sim, senhor, não, senhor, e quero morrer, senhor. Você aprende isso. Não, mas aquela, aquele sargentozinho do, do Tropa dos Estelares é um. É uma criança. Não, o rapaz aqui vai entrar. Vai ter que ser. Cara, eu vou te contar uma coisa. Sinceramente, quando é que vocês vão fazer trash battle com personagens do tipo sargento fodástico? Porra, é um nem. É uma, né? Porque, porra, sargentozinho. Do um Tropas Estelares. A gente tinha pensado em fazer. Tem o Full Metal Jack. Full Metal Jack como é, que é, em é o. Ficador. Nascido para Matar. Nascido para Matar. É o melhor. É, não. Não, tem o. Um Major Pain. Ele não é sargento, mas é o Major Pain. Major Pain é. Major Pain. É o do Repolim, né? Agora. É o Eio. Agora. Vocês são vermes de lixo. Cara, não. Melhor sargento não é esse. Melhor sargento de todos. Cara, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Não, eu não vou lembrar o nome do filme agora. Ele, se você parar pra pegar pra ver qualquer coisa, é filme com militar, esse puto tá. Tem um filme que o cara foi sargento fuzileiro e tava no Vietnã. Tem um filme que o Travolta é coronel no filme. Você lembra que o filme é general? Não. É outro. É um filme de guerra mesmo, que o sargento não é o Travolta, mas cara, o sargento é tão foda, mas tão foda. Chega um cabo pra ele, bom dia, sargento. Bom dia por quê? Tu é meteorologista agora? Aí não, depois. Não é aquele que ele rouba, a mão no pé, não, né? Não, não. Eu quero. Aí, depois de tudo. Cara, eu vou depois lembrar que filme é esse. Depois eu vou, botar na edição, Dante. Aí depois que eles vão pra, vão pra briga, eles ganham a batalha. Aí chega o sargento, agora você pode me dizer que é um bom dia. Somos heróis. Somos heróis. Somos heróis. Ah, dane-se, mas o sargento do Somos Heróis é esse. Mel Gibson. Eu sempre confundo, o Travolta com o Gibson. Isso não é o que gosta de cheirar na palma de manhã, cara? Imagina o William Wallace cheirando na palma de manhã. Que pariu? Cara, vale o trash battle maneiro. Os melhores sargentos do cinema, cara. Bom, o sargento maconheiro do Platão. E eu quero ser. Eu quero ser um dos. Dos caras que estão disputando o Trash Battle. A gente tinha uma ideia de fazer. Era pra dois soldados. Né? Era Braddock, Rambo, John Matrix. A gente queria fazer um dos soldados. Ah, mas aí ganha. O Rambo ganha. Tudo bem que o. Chuck Norris tá no programa. Mas o Chuck Norris, no Braddock, ele toma fail no primeiro filme. Não é o Chuck Norris. É o Chuck Norris quando tava com sono. Não era o Chuck Norris. Ele era da Força e Alerta, né? Força e Alerta, é o 2 que tem o carro caindo. Meu Deus, que ele sai correndo, o trem é destruído. O trem caindo e ele correndo igual desesperado. Ele é o cozinheiro. É o cozinheiro do mal, cara. Não é esse filme. Mas aí que tá. Você era aposentado. Saiu do primeiro filme, encostaram o cara. Ele fica quieto, tá? Ele larga dentro do trem viajando. Cara, mais cozinheiro do mal do que esse, só o Cuba Dube Jr. no Homens de Honra, cara. O cara é negão. O cara é negão. Aquele que ele é mergulhador e bota. Passo 1! Mergulhador da marinha não é guerreiro, ele tem que ser. Ele é pra fazer o resgate. 2! Eu quero 10 passos! Cozinheiro! Eu quero 10 passos! Cara, é o Jack Nicholson. Acho que é o Kevin Costa. É o De Niro, porra, como sargentão, outro sargentão, filha de uma puta, não, cara. O De Niro, outro sargentão do caralho, é homem de honra, cara. Quase virando demente, acaba com o terceiro sargento. O cara faz tanta merda, que ele vai tirando divisa, e daqui a pouco ele volta pro alistamento. Não, na primeira cena que o Cuba Dube chegou no acampamento dos mergulhadores, né? E aí chega o De Niro com o carro. O que você tá fazendo aqui, garoto? Ah, eu vim pra entrar nesse acampamento pra me tornar mergulhador, senhor. Ah, eu não sabia que a gente tava precisando de cozinheiro. Faz um bom feijão, filho? Não, senhor, eu vim pra me alistar, eu quero ser mergulhador. Ah, tá, então fica aí esperando. Ele ficou. E o pior é que ele ficou na porta. Agora, quando no final do cigarro, dia, né? No final do dia, o cara tá saindo. Tu ainda tá aqui, cara? Tá bom, amanhã eu vou te mandar pra dentro. Gostei de você. Puta que pariu, cara. Cara, Homens de Honra é foda, cara. Homens de Honra é foda. Homem de Honra A parte mais tosca é o final do filme, o cara com a perna amputada, usando aquela perna de prótese, vestindo uma roupa que pesa 230 quilos, tem que dar 10 passos naquela porcaria, né? Eu quero 10 passos, cozinheiro! Levanta, meu cara! Opa, cozinheiro, amante! Puta! Tu falou do Tropas Estelares lá? Ah, sargento, a gente tá aqui no futuro científico, não precisa apertar, é só apertar o botão. É só apertar o botão. Bota a mão na parede, soldado! Soldado, encosta na parede. Mas por que tu não... Levante sua mão esquerda. Bota na parede, soldado. Dá pra tirar agora? Você não pode apertar o botão. Inutilize a mão de seu inimigo, ele não vai poder apertar o botão. Sargentozinho. Sargentozinho. Paramédicos. Primeiro treinamento do cara. Ele tira todo o equipamento de combate. Algum de vocês consegue me nocautear? Senhor, eu acho que sim, senhor. Todo alojamento tem um ogro. É um ogro. Cara de 2,10 por 1,40. Sim, justo. 260 quilos de músculo que não tem cérebro. Eu acho que posso, senhor. O cara, só pra deixar bem claro que ninguém vai botar a mão nele e fratura o braço do cara enquanto ele exposta. Tá tudo bem com você, filho? Senhor, eu acho que quebrei o braço, senhor. Eu acho que abriu mal, tá sangue jorrando. Vai, vai de osso pulando lá de fora do braço. Eu acho que é o meu braço. Não, mas a garota que depois foi lutar com ele, que é a Flores, né? Ah, ela mandou bem, cara. Ah, mas teve que ser asfixiada. Teve que ser asfixiada pra fazer. Então, bem, cara, apaga. Mas ela tem poderes de protagonista. Ele tem poderes de protagonista. Esse, aliás. Realmente demora pra morrer. Esse, aliás, é o maior poder de todo o universo cinematográfico, desenho, não interessa. É o poder que foi originado em São Goku. Não é som, é são. É o padroeiro dos heróis que não perdem. É o poder. Não, é o poder. É o poder de o roteirista está do meu lado. Explica o Batman. Você já leu Batman no Brasil? Batman no Brasil. Eu tenho essa revista. Você já leu? Eu tenho essa revista. Explica. Amazônia. Não, explica que ele pegou um caiaque. Exatamente. Num riacho no Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro, né? E no caiaque, a remo, ele chegou na Amazônia. Parou. Calma. Já tivemos um exemplo disso. James Bond 007, Foguete da Morte. Isso, a gente tá na pauta. 007, Foguete da Morte. Isso, o Moonraker, né? Moonraker. Tá na pauta. O sujeito com medo, bondinho, cara. O cara mastiga. Ah, mas é o Jaws, cara. É o Minion mais foda da história do mundo, Battle cara. Battle Trash de Minions, não. Se botar Minions, vai ganhar o Jaws em qualquer categoria, cara. Não tem graça, cara. Tem gente zoolável. A Vunave é boa, mas o Jaws é o Jaws, cara. A Vunave assassina o Jaws é o sorriso mais bonito da história do cinema, mas a ele tem carisma. A carisma, cara. É o cara que consegue ser o mais carismático personagem de James Bond sem falar. E o Minimio? Não, mas sem falar. O Minimi é do Austin Powers, não é do James Bond. Eu tô falando do James Bond. O Austin Powers não é James Bond. Não, mas eu tô falando que ele é o mais carismático personagem do James Bond sem falar. Ele ganha carisma. O cara jogou todos os pontos em carisma. Tirou da beleza, botou em carisma. Não só isso, hein? Ele ganha até do gordinho do Chapéu Coco. O gordinho de chapéu coco ganha no chapéu com Guilau, né? Mas, porra, o Jaws ganha. Já pega aquele chapéu com Guilau e morre. Plano de vilão. Vamos criar uma raça superior na Lua? No satélite? Muito justo. Muito justo. Pra quem não lembrou, o nome do gordinho de chapéu é Odd Jobs, né? Odd Jobs. O chapéu vorpal. Ele destrói. Cara, só pra tu ter uma ideia, como é que o Jaws é foda, ele é o único Minion que a gente conhece pelo nome. Ele ganhou namorada também, né? É o único que aparece em outro filme. É o único que repete filme, cara. É o Jaws, é o único que cai de avião. Desculpa, eu não prestei atenção. Que cai de avião e sobrevive. Desculpa, eu não prestei atenção. Qual é o outro filme que ele cai do avião e sobrevive? É o Foguete da Morte. Ele cai do avião. Na tenda de circo e sobrevive. Porque ele é forte, cara. John Matrix também. O... Ah, mas o John Mendes caiu numa, num mangue. É outra situação. Quando aquele 200 por hora. 20 centímetros de água. Ele é forte. A 60 metros do chão. Adrenalina. 200 por hora. Adrenalina. O cara adrenalina. Ele cai e sai seco. Não, ele só tira o coração. E sai seco. Não, mas na segunda fila. Vocês reclamaram que os filmes que ele faz. Ele viu, cara, sinceramente, eu do carro pra... Eu não sei se você tem esse tipo de feedback dos ouvintes de vocês, do podcast. Metade dos filmes que eu ouvi vocês comentando, eu falei, caralho, eu queria ter participado desse, eu ia falar tanta merda. Coisa. Mas o legal é isso, porque o filme horroroso chama outro filme horroroso. Ou outro filme que te lembra. Não, pera lá. Ah, vocês esqueceram. E aí, só que eu não perdoo vocês. Não, nos perdoou. Vocês esqueceram quando vocês falaram do Corvo e começaram a falar brilhantemente da carreira do Boris Karloff. Vocês esqueceram de falar da festa do monstro maluco. Um desenho stop motion em que o Boris Karloff é o Dr. Frankenstein. Não, mas a gente vai fazer um especial do Boris Karloff. Boris Karloff, Bela Lugosi, isso aí vai ser tipo o Zé Carlos. E se vocês, se vocês fizerem o especial do Boris Karloff e não falarem da festa do monstro maluco, vai vir o Corvo dizer nunca mais. Vai vir porrada. Vai chegar essa galera vai ter que especial. Cara, tu imagina um filme daqueles tipo de shopping moço, tipo Rudolf, a Rena do Raiz Vermelho. Filmão, recomendo. Não, Play aquele, aquela mesma, inclusive é a mesma produtora do Rudolf, do Papai Noel Está Vindo, A Verdadeira História do Papai Noel, Chris Kringle e o Caralho A4. Imagina essa animação, só que... Dr. Victor Frankenstein está na sua Ilha do Mal, na sua Ilha do Mal, e resolve fazer a última reunião da Convenção de Monstros, porque ele finalmente descobriu a fórmula da destruição da matéria, e ele agora pode se aposentar. Ele tem solo bonita com ele também, né? Aí o que que acontece? Ele está querendo se aposentar, mas não pode deixar... O sindicato dos monstros sem chefe. Não vira zona. Já é zona com chefe, imagina sem chefe. Aí o que que ele faz? Ele chama o sobrinho que ele tinha perdido da meia-irmã bruxa boazinha que vivia nos Estados Unidos. Para. Você tá parecendo enredo. O Douglas Adams. Mas é quase isso. Igualzinho. Que é eu esqueci o primeiro nome dele, mas é o que é alguma coisa Flanken. Caramba. Flanken. Eu acho que eu já vi esse filme. É desenho, é stop motion. Aí beleza, chama o moleque é hipocondríaco, finge, é empregado de farmácia e vive atrás do balcão de remédios fazendo mil e uma maluquices com remédio, porque ele acha que tá doente de tudo. Aí beleza, chama esse puto. Ah, vamos lá pra Ilha da Caveira, ou Ilha do, sei lá do que, do Mal. Olha que legal, é no Caribe, eu sempre quis ir pro Caribe, dizem que tem praias bonitas. Então vamos lá, beleza. Aí vai junto, que é a Convenção dos Monstros, né? Vai junto. Drácula, o Homem Invisível, o Lobisomem, o Corcunda de Notre Dame, a múmia, o Frankenstein que já tá lá, porque a casa é do Dr. Victor, então o Frankenstein já tá lá. A esposa do Frankenstein, que quem faz é alguma coisa dealer, cara, que é uma comediante foda, velha, uma velha comediante, né? Cara, mas é muito louca a mulher é doidona. E o boneco do Victor Frankenstein, e o boneco da noiva do Frankenstein, são feitos com a cara dos atores. A cara do Boris Karloff tá igualzinha, cara, que é aquela cara de... Nunca mais! Out the Raven! Ele é megalomaníaco, né? Ele sempre foi megalomaníaco. O Bela Lugosi sempre se fudeu. Porque ele era o escada do pobre do Bela Lugosi, era o escada do Karloff. Do Karloff. Eu, na minha opinião. Cara, nada conta, a gente ama os dois. Sim, né? Mas a minha torcida. A gente ama mais o Lugosi. Exatamente. A gente ama mais o Lugosi. Eu porque o Boris Karloff. Boris Karloff, puxa. O cara é o astro. Sabe? É tipo Didi Mocó. É tipo Didi Mocó. Os outros trapalhões. Os trapalhões se fuderam todos, menos o Didi Mocó. O Mussum sempre foi mais forte. Sempre. Mas o Didi Mocó que era o astro. Não, pera lá, o Didi também tem seu valor. Cara, mas tu pensa em três esquetes dos Trapalhões. As três que você mais gosta. Duvido como eu não tenho Mussum. É Branca de Neve, Mussum de Branca de Neve. A que eu mais gosto é do Zacarias e Didi Cantor. Zacarias e Didi. Papai, eu quero me casar. Oh, minha filha, você diga com quem. A do Bar. Papai, eu quero me casar. A do Bar. Você tem leite de cabra cega? Leite de ganso leite manso. Leite de mula manca. Leite de mula manca de Barra do Piraí? Não. Ah, ó. Deus é testemunha. Sou testemunha. Que eu quis beber leite. Bota a cachaça aí. Ah, teve uma que ele pediu. É, me dá 1 metro de cachaça aí. Aí o cara, pra sacanear o Mussum, pegou a fita e jogou no balcão assim. Tá aí, seu metro. Aí o Mussum, agora e Bruna que eu vou levar pra viagem. Não, tem um que Mussum de Branca de Neve. E o caqui envenenado, tem agrotóxico no caqui. Caqui envenenado. E o príncipe, que acho que é o Didi Mocó. O Didi Mocó é o príncipe, tem que beijar o Mussum. Cara, isso é um passo inesquecível, cara. Cara, as melhores coisas com o Mussum é quando eles faziam a Liga da Justiça, alguma coisa. E o Mussum de fantasma, cara. Puta que pariu, cara. Mussum de fantasma. O Didi não se aguentava. Grande pássaro, grande pássaro, é a puta que te pariu. Azulão, é azulão. Grande pássaro. Mas a melhor esquete de todas. Cara, a melhor esquete de todas, a esquete imbatível dos Trapalhões, não. É o Didi de Betânia deitado na cama. O primeiro. E o Mussum, que era o primeiro, era o bêbado, né? Como quem chega do bar. E o Mussum. Vamos nessa! Arrisco dizer que esse é o melhor videoclipe da história do Brasil. Do Brasil? Do mundo! É! Cara, mundo, cara. Eu conheço coisa pior. Não, eu tô dizendo o melhor. Esse é o melhor, não é o pior. Esse é o melhor. Tu já viu um clipe casar melhor a música com o cenário, cara? Melhor que esse só da velha. A velha debaixo da cama. O primeiro videoclipe do Brasil. Isso aí. A velha fiá. Que o Didi contando a história e a velha fazendo. Ah, meu Deus, galera. Mas aquele é velho, isso aqui é década de 60. Dizem que foi o primeiro videoclipe do Brasil. A velha fiá. Videoclipe trash. Vocês conhecem um cara chamado Golimar? Golimar? Você já viu o thriller do Guaraná? Vocês já viram o thriller indiano? Melhor de todos, cara. Não, melhor de todos é Rivaldo Sai Destilado. Aê, Rivaldo, sai desse lago. Aê, Rivaldo, sai. Cara, eu vou ter link pra caralho. Mas vídeos toscos, vídeos horríveis. Sai, velho. Aê, Rivaldo, sai desse lago. Cara, que é tudo quanto é. Não, só tem um clipe que é melhor do que esse do Rivaldo Sai Desse Lago. Não é clipe, não é nada. Que é o Cara Tossiu. Que é a música do Jasper. Tem o melhor. Com legenda sacaneando. Tem o melhor. Você já viu do Pearl Jam? Ai, cara, eu nunca ri tanto no Paranerd na minha vida. Bom, para os jabás finais. Para que se alguém quiser, tiver a coragem de querer ouvir o podcast. Vamos perguntar ao especialista tecnológico do podcast, Douglas Exumador. Como as pessoas chegam no podcast? Sem página. Deixa eu ver. O que é um feed especialista em tecnologia? O que é o Twitter? Pra que serve o Twitter? Não, o Twitter é um diário, né? Você vai falando, 140... O cara mal sabe o que é blog, porque o irmão dele fez o blog dele, olha lá. Qual é o endereço da página lá? A gente ajuda. www.podtrash.com. Não, td1p.com. www.td1p.com. E se alguém quiser ir até o Legcast, qual é o link? www.legcast.com.br. E para o Melo X? www.meloX.com. Mas pra ele sabe tudo. É uma dúzia que ele faz. Ele sabe tudo. O dele é por atacado, entendeu? Tem que bota uns 50 ali. Isso que é foda. E o Gamer Boy, como é que fica? Bom, para acessar o Gamer, o Gamerboy, www.gamerboy.com.br, tem lá 3 episódios do Gamercast, pode ouvir. E vai estar saindo em 2012, eu prometo. Não é promessa de campanha, não, nem de bêbado. Ah, e depois dessa, ficamos por aqui. Vida longa e próspera! Australopithecus would really have been sick of us debating how we're here, they're catching deer. We're catching viruses. Religion or astronomy. Carter, Deuteronomy. It all started with the Big Bang.